Conversas Aleatórias. A Estrada Nacional 109 volta a ganhar destaque num mapa das estradas nacionais porque dá espaço para a 109ª emissão de Conversas Aleatórias, que não começou com estradas, mas começou com música. Ficou já escolhida a música para hoje. Madre Deus, As Brumas do Futuro, uma música interpretada, como costume na altura, por Teresa Salgueiro e também, como costume, com uma composição, na nossa opinião, brilhante, de Pedro Aires Magalhães. Gostando-se ou não do 25 de Abril e da Revolução dos Escravos, e concordando ou não com o que isso trouxe para o país, e refira-se que estamos a gravar no dia 25 de Abril, para domingo 26 de Abril de 2015, esta composição, em relação a documentários ou filmes que se fizeram em relação ao 25 de Abril, foi das que se mais destacaram, pelo menos aqui para estes lados, na perspectiva de quem está deste lado. No caso, no filme Capitães de Abril, Maria Medeiros como protagonista, e banda sonora, em parte, contou com os Madre Deus, As Brumas do Futuro, e estes versos que a minha mão surgiu dentro do silêncio obscuro, guardou um lugar à flor da primavera e a tudo. A razão de um povo inteiro leva tempo a construir. Ficamos a pensar se o gesto fora bem seguro. Adormeci com a sensação que tínhamos mudado o mundo. Mas Joaquim Pereira tem opinião contrária, ou mais ou menos. Boa tarde, boa noite. Eu não gosto de falar política, porque, infelizmente, as mudanças nunca trazem nada de bom. As pessoas iludem-se que derrubando um sistema, que vem outro a seguir que vai melhorar. E nós temos a prova concreta de que não é bem assim. Nos princípios foi tudo maravilhas, mas chegámos ao tempo que lá está, já vão 41 anos. Maravilhas, se pensarmos no PREC, muito medo, muita gente a fugir, até receio de vir à rua logo nos meses e E dois que os anos seguidos. hotéis e querer encher o Campo Pequeno lá de Lisboa, a Praça Começar a Touros pôr e. postos políticos a arder e tudo. Conclusão. A porcaria é a mesma. As músicas é que se mudam. Enquanto muitos estavam a dormir, a dizer, a pensar que o mundo mudou, o mundo melhorou, você naquela madrugada, estamos lixados, não é verdade? Os seus sonhos, diz aqui na letra do Aires Magalhães, na madrugada a multidão gritava os sonhos mais profundos. Se calhar os seus sonhos já tinham ficado para trás naquele Não, momento. os meus sonhos, eu tinha já sonhado muito, tinha vivido muito. Pois foi, o pior foi virem os pesadelos, Exato, já não pois. eram sonhos. E concretizou-se aquilo que eu pensava. E é assim, mas não pensem. Com certeza muita gente começa a ouvir esta emissão e pensa, pronto, mais um programa sobre 25 de Abril. Não, Ah, foi a nossa única. foi a entrada. A entrada foi a única referência a este dia, mas já que estávamos a gravar no. Estamos a gravar no dia 25 de Abril, que a data não é algo aqui para estas bandas. Nós hoje, nesta emissão 69, vamos bater palmas, vamos repetir a Páscoa e vamos conquistar o Estoril ao volante de um Lotus. Para já vamos começar precisamente pelas palmas e por um dos tópicos deste programa, que é desporto, e vou misturar aqui duas modalidades, porque estamos numa semana de. Estamos em dias de Mundial de Bilhar, de Mundial de Snooker, no Crossybone Theatre. Isto é bonito dizer, vou dizer outra vez. The Crossybone Theatre, no Reino Unido, mais concretamente em Inglaterra. E aquele é um exemplo de 99% das situações, dos jogadores a saberem comportar-se, do público a saber comportar-se, do árbitro com postura, como deve ser. Ainda hoje manhã, hoje sábado, estava a ver o jogo entre Barry Hawkins e Mark Allen, e o Barry Hawkins tem lá duas tacadas quase seguidas, em que é de mestre, como costuma dizer, e o Mark Allen, mesmo no silêncio, bate as palmas à sua maneira. Primeiro com a mão bateu um pouco na mesa, sinal de palmas, e depois foi com o taco a congratular o adversário. Quer dizer, foi mau para ele, mas estava a reconhecer o mérito do Porque adversário, que é é desportista. exatamente o que acontece no futebol, bate sempre palmas Ah, aos méritos pois, do adversário e tal. nas canelas. Bom, exato, bater nas canelas é muito bonito. Canelas é o padre, não sei se já ouviu falar, há um padre em canelas que, pronto. E o padre não é canelas. A terra é que é canelas. O Exato, exato. padre não sei onde. Agora moram lá, não é? Em. Estou a pegar nas palmas e falei no futebol para conduzir. E o meu alerta, para quem não percebeu, é que na terça-feira o Porto, qual surpresa, o Futebol Clube do Porto, qual surpresa, levou 6 em Munique, perdeu por 6-1 contra o Bayern. Engraçado que poucas horas antes eu tinha dito 5-0, mas não era o intervalo, era o fim do jogo. Não sabia que ia estar 5-0 ao intervalo. Acertaste meia parte. Acertei que ao intervalo ia estar 5-0, mas a previsão era para os 90 minutos. O Porto perdeu 6-1 e às 3 ou 4 da manhã. Chegaram ao aeroporto de Sá Carneiro, em Pedras Rubras, e estavam lá dezenas ou centenas de apoiantes do FIA QMPR. Milhares. Não é? 50 mil. Que com certeza não trabalham no dia a seguir, nem em dia nenhum, devem estar a receber rendimentos. E então, de madrugada, meio da semana, terça para quarta, foram lá bater palmas, blá blá blá. Ou então, quem trabalha faltou ao trabalho, ou chegou atrasado no dia a seguir, que não faz mal. Primeiro é o futebol. Exato, e bater palmas. Porquê? Não se esqueçam que domingo seguinte, ou seja, para nós amanhã, há um Benfica-Porto. E se o Porto ganha o Benfica, o ano está ganho. O resto não interessa. E sobretudo nesta altura que está a luta do título entre os dois, levaram 6 Eu, claro, quero congratular adeptos que depois da sua equipa perder por 6 a 1, seja lá onde for, vão para o Porto e batapalmas, incentivar. Mas está, se no domingo seguinte o jogo fosse em casa com o Arouca ou com o Carcavelos, não iam para lá. Mas como é contra o Benfica? Eles Claro. querem apoiar, mas Pois, é, nós também jogamos por vocês. se ganharem ao Benfica, o ano está ganho. Não se esqueçam disso. Mas pronto, passando agora para outro. Não sei se ia dizer alguma coisa. Não ia. É Não. passar à frente. Siga. Vamos ao. Siga. Vamos ao registro e ainda não nos esquecemos a Páscoa, que eu tenho aqui um texto que o Joaquim Pereira poderá achar interessante. Eu acho, achei, quando foi publicado há poucas semanas, por Isabel Capeloa. Este nome é bonito, nunca conheci alguém que chamasse Capeloa. Capelo, até conheci o António Capelo, por exemplo. O que é um capelo? O Capelo é o homem que trata da. O coisa do, do, do, da, Que das. expõe na Que se cabeça. põe na cabeça. Capeloa é a mulher que faz isso, não é? O capelão é o que trata da Então. capela e a capeloa é a que trata da capela. Diz a Isabel Gil, vou-lhe tirar o nome, Capeloa, que as ciências comportamentais ensinam que os seres humanos aprendem por imitação. Somos seres miméticos e modelamos a nossa ação repetindo, imitando, duplicando gestos e comportamento alheios. Desta plasticidade da ação humana não está ausente a livre escolha, e, sendo verdade que nenhuma repetição é afinal idêntica, reconhecemos que a mimetização, ou seja, a repetição, constitui um princípio básico da cognição e, bem assim, da constituição da cultura. Sim, Desculpa lá. faz favor. Isto onde é que foi? Foi Foi publicado na Rádio Renascença. na Rádio Renascença. Sim. Mas esta planinha está a escrever para quem? Para quem? Mimética. Para nós lermos. Eu leio isto e não sei o que é que quer dizer. Mime. 90% das Ah! pessoas que ouvem estas Que palavras. aprendam. Então é uma maneira de verem uma palavra que não sabem o que é e vão procurar no dicionário o que é. Assim já ficam a perceber um A bocadinho pessoa, melhor. quando escreve um livro, um poema e tal, isso já se sabe que é para pessoas pouco mais ou menos que estão dentro do assunto. Agora, numa rádio, as pessoas que ouvem não atingem estas palavras. As pessoas deviam ser um bocadinho mais comedidas. Lá estou eu a empregar também uma palavra que não devia. Então, mas a palavra existe. Se percebe o significado. Se existe o Nuno, significado eu oficial dela. quantas vezes emprego palavras e tu ficas assim a olhar para mim, mas o que é que este gajinho quer dizer? Vou procurar ou pergunto Ah, a quem vais diz. procurar. Ou pergunto a quem E diz. achas que as pessoas têm dicionários em casa? Mas também digo, quem está interessado em ler um texto deste até ao fim é porque tem quase, quase certeza, tem um nível acima da média. E por isso compreendo as palavras que estão aqui, Sim, senão nem sequer está se bem. interessava com o tema. Ela dá exemplos de que somos confrontados diariamente e em doses cada vez mais intensas com a tragédia da cultura, que é sempre inevitavelmente a sua radical associação à barbárie. Também não sabe o que é barbárie? Ah. É dos bárbaros, não é dos bárbaros da Alemanha. Exato. Ai, esses Não, estão são bárbaros. bávaros. Bá, tem um R a mais. As imagens dos recentes acontecimentos na Nigéria, o assassinato de estudantes cristãos por milícias Al-Shabaab, têm uma plasticidade sem precedentes, assustadora na forma como articula o horror que provoca com uma certa iconicidade. Mais abaixo, diz que num ponto zero da moral, a ação humana está condicionada pela repetição antropológica da atrocidade. Acreditamos e agimos para contrariar a visão banal do ser humano como animal triste. É justamente esta crença na capacidade, na fé e no ser humano que distingue o cristianismo, a vítima maior da violência religiosa no mundo, isso é um facto, mas que justamente devido a este incessante acreditar, se recusa a considerar-se vítima. Ora, eu destaco aqui duas coisas. Eu parei na parte triste, porque há poucos dias, até meio desta semana, estive a conversar com uma pessoa que falava dos filhos e não sei o quê. E eu citei-lhe uma frase que era, não era exatamente assim, mas a ideia era. Uma professora de história está à frente da sua turma, dos seus alunos, logo na primeira ou na segunda aula, e diz: Esta juventude que vem agora, esta geração a seguir, é uma. Não disse porcaria, mas é muito fraca, não tem nível, não tem cultura, só copia os exemplos piores, não consegue instruir, tal, tal. E depois de dizer isto tudo, a professora pergunta aos alunos: Quem é que acham que disse isto? E os alunos: Mário Soares. Marcelo Caetano, ou, sei lá, na altura, o Jorge Sampaio, ou o Saramago. Não, foi um egípcio, há milhares de anos. Ou seja, isto também se vai repetindo, isto vai se imitando. Eu acho que aqui, bom, eu parei na palavra triste, porque a tristeza disto. Hoje o cenário agrava-se porque através da comunicação social é muito mais demonstrado Difunde melhor, difunde mais. estes exemplos. Também os exemplos bons são mais facilmente demonstrados, mas como os exemplos maus predominam e são a predominância nas notícias, mais facilmente se copiam. Primeiro, visionam-se, e quem não tem cabeça suficiente para se desviar, quer copiar, quer imitar o que vê na televisão, o que ouve na rádio, o que vê na internet. E a tristeza é essa, é que os anos vão passando, os séculos vão passando, os milénios vão passando, e os exemplos que se vão repetindo, geração após geração, são os maus. Nuno, já que falámos Isto muda? Não muda. isto, já que falámos nessas situações, quando falamos das religiões e das outras coisas que tais, o que é que as cruzadas fizeram? O que é que foram fazer lá para a É exatamente isso que eu estou Arábia? Epá, a dar. isto é um vir e tornar a virar e volta outra vez ao mesmo, e depois se não é O este, é aquele. termo mais. Foi buscar um exemplo. O termo mais comentado hoje é o autoproclamado Estado Islâmico que faz o que faz às pessoas. Em termos de percentagem, é muito menor do que nas cruzadas fizeram, por Pois. exemplo. A quantidade de mortes, E de não só. saqueamentos, E de no ocupações. colonialismo, Outros. o que é que foi? É o que eu Pá, estou a falar, os saqueamentos, só os espanhóis foram lá para as Américas do Sul invasões à força, mortes. e erradicaram completamente, eliminaram completamente uma ou duas raças. Hoje, Foi numa. para ali, não foi matar um ou dois, foi a raça inteira daquele país que desapareceu para eles lá ficarem sozinhos a roubar os materiais que lhes interessavam, ouros, pratas e etc. Não, isto é virodisco. As pessoas ouvem-nos a dizer isso e dizem e comentam, podem comentar logo, mas estão a comparar algo que não tem comparação, porque na altura não havia o conhecimento de hoje, as cabeças de hoje. Então basta olhar para as notícias hoje em dia, num contexto diferente e numa perspectiva também diferente, numa escala diferente. O cenário não mudou assim tanto em muitos sítios do mundo. Oh, Nuno, basta ver uma coisa. Quando eu andava na escola, aprendi que Vasco da Gama, Sacadura Cabral, este e aquele, aquele outro, foram os grandes heróis porque foram descobrir novas terras. O que é que eles foram fazer para lá? Foram matar os habitantes, roubar o que eles lá tinham. Já falámos aqui. Já falámos aqui nisso. Portanto, não venham cá. Sim, senhor, eu não concordo. Eu não sou racista. Para mim, todas as raças são iguais, dentro do contexto que elas hajam convenientemente. Claro que eu agora não posso. Ajam sem H. Ajam de agir. O que estava a dizer agora, desde que elas ajam convenientemente, desde que as pessoas Olha, pode ser agir. os dois termos. Hajam e existam. Mas neste caso era do agir. Conclusão. É isso. Estava a dizer que não era racista e que todas as raças, não sei o Não, quê, eu mas. não sou racista, mas nos tempos que correm, e é porque nesse tempo que estou, aquelas tribos todas ali daquelas Arábias e Iraques e mais não sei quem. Na África, temos agora exemplos da Nigéria e arredores. E as pretalhadas entre eles, uns e outros, a genocídios ao tempo. Tudo o que for Genocídios. cristão, toca aviar, por exemplo. Ah, pá, isso é uma desculpa. É, mas é para eliminar a É outra para raça. matar, é para matar. Porque, como nas cruzadas era a cruz de Cristo, o Islão é lá o Maomé, mas isto é tudo uma conversa de treta que é para irem os ceguinhos atrás deles e para eles roubarem e matarem à vontade deles. Tenho dito. Tenho dito, e agora saltamos para a parte das efemérides, e a primeira dela até tem direito a um registro sonoro. Vamos lá ouvir, vamos ouvir. Uma certa demora por parte de um garoto. Pintou a vermelha, vem a verde. Vai começar o Grande Prêmio de Portugal. Ayrton Senna vai tentar largar na ponta. uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva, ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal, olhou o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal! Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora, ele já abriu o cinto, ergue os braços, Ayrton Senna faz a sua... A alegria do jornalista, narrador brasileiro, quando Ayrton Senna, no dia 21 de abril de 1985, ou seja, nesta semana, mais concretamente na terça-feira, completaram-se 30 anos desde a primeira vitória do multicampeão Ayrton Senna de Fórmula 1. Para quem não sabia, ficam a saber, Ayrton Senna, a primeira vitória que conseguiu na Fórmula 1 foi ao comando de um Lotus no Grande Prémio de Portugal. Em Estoril, sob uma chuva considerável, aliás, como está neste fim como de semana. Como está hoje? Mais ou menos. Uma chuva considerável e já me contaram, neste tempo eu estava emigrado para o México, mas já me contaram que no dia a seguir, na semana seguinte, o Autosport tinha, o português, tinha na capa Serenata à Chuva, mas o C na entre parênteses. Por isso, tanto ficava Serenata como Cena como Reta. Serenata à Chuva, porque ele deu um baile, como se diz, deixou os outros a quase quilómetros de distância e ganhou facilmente de um festival à chuva. E ele que até, a certa altura da corrida, depois confessou, que preferia que a corrida tivesse sido interrompida porque as condições eram perigosas. Muito perigosas, por causa da chuva forte e do piso como estava. No entanto, no mesmo dia, 21 de abril de 1985, enquanto uns celebravam este regresso de um brasileiro às vitórias na Fórmula 1, no outro lado, recordar que tínhamos tido Fittipaldi campeão. Nesta altura corria também o Nelson Piquet, mas o Senna fez o Brasil, fez colocou a bandeira do Brasil lá no topo, no Estoril. É que no mesmo dia, e como contou o narrador Calvão Bueno numa biografia, disse dele, ficámos todos à espera das manchetes dos jornais do dia seguinte, segunda-feira, 22 de Abril. Naquele tempo não havia internet. Como é que seria o Jornal Nacional no dia seguinte? Havia essa expectativa. Mas aquele foi um domingo diferente, 21 de Abril de 1985. Porque tudo foi ofuscado por outra notícia. No mesmo dia, morreu o presidente eleito, Tancredo Neves. Tinha sido eleito mesmo naquele ano. Acho que nem chegou a tomar posse, se bem me lembro das histórias. Acho que nem chegou a tomar posse. Eu na altura lembrava-me, mas agora já esqueci. E este Tancredo Neves era talvez o rosto, o nome principal da transição. Recordemos que o Brasil esteve sob o regime ditador militar, que até terminou depois do nosso. Foi no início da década de 80, e este Tancredo Neves era visto como o pós-ditadura no Brasil, mas foi eleito presidente, acho eu, em janeiro, mas logo em março ficou com uma doença grave e viria a falecer no mês a seguir. Portanto, foi uma mistura de emoções. Fez 30 anos na terça-feira, enquanto Senna ganhava no Estoril, o Brasil chorava a morte de Tancredo Neves, e foi assim uma mistura, assim. Não foi verdade, Joaquim Pereira, foi verdade. Agora... Posso seguir que eu estava lá. Pois, exatamente. Com as suas brasileiras todas. 23... Olha, tenho muita prima e muito primo. Ah, é? Yeah. E são de sangue ou não é, é só prima de nome? Não. Então não serve. Claro que já não é primeiro grau. É não interessa. Segundo e terceiro grau. Ah, isso dá uma coisa esquisita. Eu ainda sou do tempo que familiares meus... E lá. Portanto, já estão quando lá, eu era novo. Já estão lá famílias mais que radicadas. Em relação à quinta-feira, 23 de Abril, temos efemérides, trabalho de casa de Joaquim Pereira, que vai começar a ditar. Primeira, em 1564, é a data atribuída, porque não há confirmação, de Shakespeare. William Shakespeare. Não vale a pena dizer quem é. Porque... Nunca ouvi falar. Era cantor pimba, não é? Em 1616, é a morte confirmada do Sr. Cervantes, que morreu em Madrid, que escreveu o Sancho Panza. Em 1891, nasce o Sérgio Prokofiev, que foi um afamado compositor russo. Morre em São Petersburgo. Olha, esta aqui é linda. Um ano antes de eu nascer, foi criada A colónia penal no Tarrafal, em Cabo Verde. Agora esta é que é gira. Em 1946, Piaggio, um flaninho, patenteia a Ex Libris das Vespas. Duas mil vespas de 98 centímetros, que são as chamadas as vespas, mas foi a marca Piaggio. Ou em 67, é lançada a Soyuz 1, nave espacial soviética. Espacial. O que é que eu disse? Especial. É quase a mesma coisa, algo que vem do espaço também é especial, não é exatamente, percebi. Bem. Em 71, outra cápsula russa, Salyut. Torna-se a primeira estação espacial permanente. E agora uma notícia para os esportistas. Ah, pois foi. Em 1982, é o início do mandato do Sr. Pinto da Costa como presidente do FECPA. O Jorge Nuno. Ah, pois é, Jorge Nuno. O pintuinho que já é presidente do FECPA já há 33 anos. Bem, ele só vai ser lá quando morrer. Assim. Ora, bom, deixamos as efemérides e vamos até já fechar. Assim. Vamos fechar com uma notícia que liga uma à outra. Quer dizer, é duas num. Porque, não sei se sabem, é coisa que não tem sido nada comentada desde quinta-feira, a proibição em relação aos fumadores em espaços públicos fechados a partir de 2020. Aliás, segundo o Ministro da Saúde, as palavras são estas, vai ser proibido fumar em locais de uso público em espaços fechados com serviço. Ora bem, vai haver uma moratória de 5 anos, porquê? E aqui é que está o problema para muita gente, é que muitos espaços, muitos estabelecimentos, e até temos aqui vários perto de nós, que investiram para... não sei quantos euros, centenas ou milhares. Um espaço que em 2007, ou 2008, acho que era 2007, permitia, desde que tivesse umas certas condições, uns aparelhos e não sei quantas, condições de ventilamento, podia-se fumar só naquela zona. Ora, até isso vai ser proibido, daqui até 2020. E então já começam os protestos a surgir. O Executivo, o Governo Português, regulamentou também a venda de cigarros eletrónicos e a proibição de venda de tabaco com aroma. Em relação aos protestos, por exemplo, destacaram-se dos casinos, que querem escapar à lei do tabaco, dizem eles. Porquê? Porquê? Como é que se diz? Rentabilizar o dinheiro que foi gasto. E tem outra regra que é, só nos locais públicos com mais de 100 metros quadrados é que será permitido fumar, mas nesses espaços não podem ser servidas bebidas nem refeições, estando exclusivamente destinados, esses espaços, ao ato de fumar. Por exemplo? Não sei o que acha disso, eu acho bem em relação a... E então, por exemplo, vai passar a haver... pelo que eu ouvi, mais imagens chocantes na venda de tabacos ou nos pacotes, nos maços de tabaco e não sei quanto. Eu acho bem para tentar melhorar a saúde dos portugueses e tal. Isto é um dos casos em que um governo é mudado 4 em 4 anos. Ou neste caso até foi menos. Porque o Sócrates, no segundo mandato, só esteve lá 2 anos. Dá nisto. Como dá no tabaco, como pode dar noutra coisa qualquer. Não há governos de longos prazos. Não há planos a longos prazos. E eu, que sou do PCT, PM e RPP, defino uma coisa e fica definida. Mas você, que é do Partido dos Verdes, quando for para o poder, vai mudar. É isso, foi o que eu disse. Foi o Partido do PB, Partido dos Bêbados, quando for beber mais para a Assembleia, muda. E quem... Eu, mais uma vez digo, percebo em relação à saúde, do bem-estar de quem não fuma, de quem quer estar mais à vontade, e tal. E os estabelecimentos que gastaram para ter algo legal, para definir uma coisa que era legal, para ter um espaço legal, e que agora vai ser abolido. O que fazer? Eu contra mim falo. Quando eu fumava, eu nunca fumei dentro de um restaurante. Porque tinha considerado, e nesse tempo ainda nem se falava. Não havia proibição nenhuma. Proibições nem nada. Mas eu tinha a civilidade de não incomodar os outros com o meu fumo. E por isso mesmo, pela mesma razão. Apesar de fumador, quando um fulaninho, uma fulaninha, que também às vezes eram mais fulaninhas, porque era fino, era mais fino as senhoras fumarem do que os homens. Alguns homens ainda se coibiam de fumar. Mas põe-se ali, metem o cigarro à boca, depois lançam, não engolem o fumo nem nada. A fumarada toda de uma vez cá para fora. E eu a saborear o meu peixinho assado no forno, e vem aquela fumarada toda. Não dá. E eu, aqui o Joaquim Pereira, para fechar, como conhecedor de um lado lá, ou seja, conhecedor mais interior do fumo, estas medidas são capazes de afastar os fumadores do estabelecimento? Não. Que é que pegam no cigarro, vêm cá para fora e pronto. Eu de vez em quando me apetece, é isso que faço. Esteja no café ou seja onde for, chego cá fora e bom, não é pelo facto de não poder fumar lá dentro. Já tinha esse hábito. Tenho esse hábito. Por exemplo, eu não fumo dentro de casa. Fumei muitos anos, sim senhor. E depois ia para a janela fumar. Eu até tenho outro caso mais curioso ainda. Eu era solteiro e bom rapaz, não desfazendo. Eu podia ter acabado de fumar um cigarro. Mas ia-me deitar à noite. E a primeira coisa que fazia, depois de estar refustelado na travesseira, ali todo porreirinho da vida, e naquele tempo, parece que já havia, mas eu no meu quarto não tinha rádio. Punha-me a ouvir música ou a ler, e com o cigarrinho ali, aquele cigarrinho tinha de ir. Entretanto, os anos foram passando, casei, ainda continuava na mesma. Mas, nasce o meu filho, um bebê de meses, na sua alcova, na sua cabita, ali no meu quarto. Eu era pai, se estivesse ali a infestar o quarto de fumo para o miúdo, foi logo das primeiras coisas que eu aboli. E a partir daí acabou-se. Foi um evento familiar que levou um desfecho feliz. Nesse caso, nesse contexto, porque teve cabeça. Isto é uma coisa que falta neste mundo e que me rói. Já ganho úlceras por causa disto. Não há civilidade, nenhum respeito pelo próximo. Nós vemos os automobilistas estacionam em duas filas. Quero lá saber se o autocarro não passa. E lá que tem de deixar porque quer ir tomar um café ou que quer ir conversar um bocado com um amigo. Então, a estrada é dele. É este mundo que vivemos e fora daí não há nada. Vamos ver como é que está o mundo na próxima semana e no próximo mês já agora. Voltaremos para o dia 3 de maio, o próximo domingo, já depois de celebrarmos muito o 1º de maio. Vamos para ir para a festa, não sei onde. O Joaquim Pereira ainda ficou de trazer os convites. O 1º de maio já não festejo. Não? Pronto, talvez não festeja. Para a semana falaremos disso. Já então, não trabalho. Oh, exato. Tem razão. Não faço então feriado. Tenho o trabalho das palavras cruzadas e ir andar com o carro. Isso é um divertimento e uma medicação receitada pela minha cabeça. E a sua vida não cabeça. Foi sempre um divertimento. Você disse que nunca trabalhou, fazia aquilo que gostava e que fazia sentindo bem. Não é eu verdade? Eu estava no meio dos meus camaradas. Ah, camaradas ou não, voltaremos então. Colegas. Daqui a uma semana. Muito obrigado igualmente. Muito boa tarde a todos. E desculpem qualquer coisinha.